E agora, maninha, é hora de brincar. Brincar de quê? De estátua danada. Venha comigo requebrar, olha o que eu vou lhe dizer. O som do gera samba pra você endurecer. O som do gera samba pra você endurecer. Venha comigo requebrar, olha o que eu vou lhe dizer. O som do gera samba pra você endurecer. O som do gera samba pra você endurecer. Olha a estátua. Ao som do gera samba para que não endureça. Ao som do gera samba para que não endureça. Se quiser endurecer, olha o que eu vou lhe falar. Vai parando, pa paralisar. Vai parando, pa paralisar. Vai parando, pa paralisar. Estátua. Mas como te ando gera samba, galera? Nem a estátua da liberdade fica parada. Ela se reta e quebra. Aí, quem foi que disse que estátua não quebra? Ela aqui arrebentando aí, ó. Como ela desce, como ela sobe, como ela mexe, como ela arrebenta, danada. Estátua não anda, estátua não fala, estátua não dança, estátua não rala. Estátua. Venha comigo requebrar, olha o que eu vou lhe dizer. Ao som do gera samba pra você não endurecer. Ao som do gera samba pra você não endurecer. Venha comigo requebrar, olha o que eu vou lhe dizer. Ao som do gera samba pra você não endurecer. Ao som do gera samba pra você não endurecer. Se quiser endurecer, olha o que eu vou lhe falar. Vai parando, pa paralisar. Vai parando, pa paralisar. Vai parando, pa paralisar. Estátua. É, mas com o calor dessa galera, o gera samba se recusa a ficar parado e manda ver! Vai, mexe, estátua, mexe, manhã, vai, vai! Agora eu quero ver qual é a estátua mais bonita da festa! Quero ver! Essa gatinha aí, shortinho, ó, ó que bonitinha! Estátua não olha, estátua não pisca, estátua só faz pose bonita.